Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos. A paz de Cristo. Glória a Deus. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Isaías 45. Isaías 45, versículo 4 e versículo 5. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o seu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Até aí. Aleluias. Meus irmãos, eu me lembro que há mais ou menos 15 dias atrás eu estava aqui, à noite no culto, e o Senhor me falou alguma coisa sobre toque. Estava sentado ali e o Senhor falou alguma coisa comigo a respeito de abraço, sobre toque, proximidade. E a palavra foi nascendo. E hoje nós vamos falar do Deus de perto. O Deus de perto. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós lemos esse trecho de Isaías e essa profecia fala de um rei. Um rei que foi usado para abençoar o povo de Deus. Um rei que não conhecia Deus. Porque o Senhor disse: ainda que você não me conheça, eu te unjo, eu te cinjo, eu te fortaleço. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esse Deus de perto, sobre essa pessoalidade de Deus. Aquilo que Ele quer transmitir para a gente hoje é: Ele está perto de nós e Ele é pessoal para cada um de nós. E a pergunta que ficou para mim foi: eu li a respeito de um rei que foi usado por Deus, mas ele não conhecia Deus. E eu me perguntei: eu conheço Deus? Você conhece Deus? Nós conhecemos Deus? O Deus que é o de Jacó, o de Israel. Quando Deus ele diz: eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Israel, ele quer dizer que eu estou perto. Ele é o Deus de alguém. Alguém que existiu. Alguém com quem ele teve experiência. Com quem ele conviveu. Quando nós falamos de pessoalidade, o Senhor me passou a palavra dele a respeito do Salmo 139. No Salmo 139 fala de um Deus que conhece a gente. Um Deus que conhece a gente. E diz assim no Salmo 139, a partir do versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma em minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu o conheces. Esse Deus de perto, esse Deus que quer ser conhecido, ele nos conhece muito bem. Se você começar a ler o Salmo 139, você vai ver que Deus conhece as nossas entranhas. Ele conhece a nossa formação no útero de nossa mãe. E hoje Deus quer se reapresentar para mim e para você. Ele quer dizer de novo quem ele é. Ele quer de novo se apresentar para você. Ele quer dizer para você que ele está perto. Que ele quer te abraçar. Que ele quer dividir o seu problema com você. Ele não é alguém que está distante, mas é alguém que está muito perto. Muito perto de nós. E quando nós falamos disso, se eu conheço ou não a Deus, um Deus que me conhece tanto, será que eu o conheço de verdade? Porque ele sabe tudo, né? Nós precisamos conhecer a Deus, meus irmãos. E se nós falamos de conhecer ao Senhor, vamos lembrar de algumas características do Senhor, algumas qualidades dele, ou algo que faz parte da sua natureza. Primeiro, ele sabe tudo. Deus sabe tudo. Ele é onisciente. Deus sabe tudo. Deus nos conhece profundamente. Outra coisa, Ele está em todos os lugares. O nosso Deus está em todos os lugares. No Salmo 139, 7 diz o seguinte: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ele está em todos os lugares. Outra coisa que nós precisamos saber: Deus pode tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Gente, é maravilhoso servir a um Deus de perto. Eu sou igual a vocês, igualzinho. A capacidade que tenho me foi dada por Deus. Sou falho, sou fraco. Hoje eu estava aqui me consolando, como tantas outras vezes aconteceu. Eu estava participando do louvor e vendo a letra dos hinos, adorando ao Senhor, e eu dizia: meu Deus, como o Senhor está perto. Porque essas músicas diziam exatamente o que o Senhor já tinha me dito. E elas estavam confirmando aquilo que eu tinha que dizer hoje. Eu disse: meu Deus, como não te servi? Como não servi a um Deus de perto? E o Senhor me trouxe à memória uma história que eu li num livro muito interessante. E o pastor, ele comparou nós que estamos aqui sentadinhos, estamos aqui num culto. Ele nos comparou aos passageiros de um avião, prestes a decolar. E ele disse: eu comparo os crentes nos cultos aos passageiros de um avião. Eu olho para as faces e vejo pessoas alegres, pessoas tranquilas, algumas irritadas, mas muito poucas. Outras inquietas. Mas, no geral, todos estão felizes, porque eles esperam um voo tranquilo. E, às vezes, a gente vem para a igreja esperando um culto tranquilo. Eu quero apenas um culto tranquilo. É muito bom. Eu vejo meus irmãos. Eu louvo ao Senhor junto. Eu estou ali. É muito bom abraçá-los, sentir o calor da igreja. Mas é tão bom. Eu sento aqui e espero um culto tranquilo. E ele falou que num desses voos entrou um garoto, e logo que ele entrou, subiu no avião, ele disse: eu quero ver o piloto. E ele disse que o rosto daquele garoto era diferente. Porque aquele garoto não queria só um voo tranquilo. Ele não estava se importando se ia ter turbulência, se não ia ter turbulência. Mas ele queria ver o comandante. E a história diz que o comandante logo disse: quem quer me ver? E abriu a porta da gabine. E aquele garoto entrou e ele ficou extasiado de estar naquele lugar, de conhecer o comandante. E ele disse: gente, tem muita gente que entra no culto só querendo o culto tranquilo, mas tem gente que entra e só se satisfaz quando vê o comandante. E se você quiser ver o comandante, você vai ver hoje, porque o comandante está perto, muito perto de você. Muito perto de você. E você não sabe o quanto. Nossa oração hoje é para que este comandante, Jesus de Nazaré, nos dê sensibilidade para senti-lo perto de nós. Porque ele, em momento algum, saiu de perto de nós. Dá-nos, Senhor, sensibilidade hoje, para que saibamos que existe um comandante nesse voo e que este comandante não nos abandona, ele está perto de nós. Aleluias. Pois é, Deus é pessoal, Ele me conhece, Ele conhece você, e nós conhecemos a Ele. Ele conhece cada detalhe de nós, meus irmãos, do jeitinho que nós somos, exatamente assim, sem valor. É tão bom gostar de uma pessoa que tem valores, né? Aqui nós temos tantas pessoas legais. tantas pessoas de bem. É tão bom amar essas pessoas, sem enxergar os seus defeitos, sem conviver com elas, com eles. É tão bom, gente. Mas o Senhor nos ama do jeitinho que somos. Daquele jeito que de vez em quando a gente se percebe e a gente não quer nem ficar olhando no espelho. Daquele jeito mesmo. E Ele nos conhece e nos ama assim. Só que tem mais um detalhe. Além dEle nos conhecer, além dEle estar em todos os lugares, porque não podemos nos esconder dEle, Ele pode tudo. Não há impossíveis para Deus. Não há limites para Ele. Não existe tempo que o caiba, que o limite, que o prenda. Não existe. Ele pode tudo, em todos, a todo tempo, em qualquer lugar. Ele pode. Ele pode. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Inclusive, revelar para nós que Ele é bom. Inclusive, salvar-nos. Inclusive, nos tirar do pecado. Para Ele nada é impossível. E este Deus de perto, que fala em abraço, e fala estar lado a lado, Ele hoje quer se reapresentar para você, para mim. Quer se mostrar como Ele é. Um Deus que pode tudo. Um Deus que nos conhece. Um Deus que sabe tudo. Pois é. No Salmo 25, versículo 8 diz o seguinte: bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores, e guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Ele nos ama, meus irmãos. Ele nos ama. E hoje Ele veio dizer para nós que Ele está disposto a se revelar. Ele está disposto a ficar mais perto de nós. Ele está disposto a nos resgatar. Ele nos amou porque Ele deu seu Filho. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que, para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meus irmãos, precisamos libertar a criança que está dentro de nós. A criança que tem alegria em se relacionar com seu pai, com ele. Precisamos, de novo, enxergar o nosso pai como alguém próximo de nós. Porque muitas vezes nos atolamos nos problemas da vida, na religião, na religiosidade, e a gente se perde. Perde o contato pessoal com o Senhor e a gente se entrega à rotina. A gente se entrega à prática religiosa, de diversas maneiras, mas a gente se entrega. E a gente abre mão da vida abundante que Ele tem para nós. Uma vida abundante que faz parte da vida de todo filho do Senhor. E às vezes a gente abre mão de tudo isso. Mas o Senhor, Ele quer nos resgatar. Ele quer se mostrar para nós de novo. Porque muitas vezes a gente esquece que não há impossíveis para Deus. E a gente sofre, a gente faz os outros sofrer, porque a gente quer viver uma fé limitada. Uma fé pautada nas probabilidades. Uma fé calculada. Uma fé confortável. Uma fé que não expõe. Mas nós precisamos entender com quem estamos lidando. É o Senhor. É o Deus Todo-Poderoso. É Ele. Não há outro. Não existe outro. Começamos falando sobre isso. Deus, quando fala com Ciro, Ele está se apresentando. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecestes. Eu sou o Senhor, não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, eu te cobrirei, eu te capacitarei. No texto fala de riquezas, riquezas ocultas, vitórias emblemáticas. No texto fala de um Deus que destrói muralhas, portões de ferro, ferrolhos, portões de bronze, ferrolhos de ferro. É um Deus que diz, eu tenho poder para destruir, para vencer o seu inimigo, ainda que você não me conheça. Porque, meus irmãos, se algumas vezes nós nos encontramos nessa situação de não conhecermos o Deus que servimos, em nenhum momento, Ele deixou de nos dar força. Ele deixou de nos ajudar. Ainda que não tenhamos tido vitórias retumbantes, vitórias que todos vissem, passarmos por dificuldades, desafios inúmeros que não foram publicados, ainda assim, aquela vitória fraquinha, aquela situação difícil que nós passamos, Ele estava conosco. E Ele não se envergonhou de nós. Ele está dizendo que sou eu, Ele, que te dou forças. Sou eu que te sustento. Sou eu que venço, sou eu que destruo, sou eu que faço. Ainda que você não me conheça, sou eu. Eu faço, diz o Senhor. Eu não deixei de fazer, não vou deixar de fazer. Eu faço, ainda que não me conheça. Ainda que você não saiba que eu sei de tudo. Ainda que você não saiba que eu te conheço profundamente, do jeitinho miserável que você é. Debaixo dessa casca, debaixo dessa máscara. No lugarzinho em que você me encontra e diz, Deus, eu não mereço. É esse que eu amo. Eu faço, diz o Senhor. Eu faço por você. E Ele é um Deus pessoal. E Ele me disse para dizer. Ele quer abraçar. Ele quer estar ombro a ombro. Ele quer contato. Ele quer contato. E se você não está sentindo, vamos clamar. Vamos clamar para que a gente tenha sensibilidade no Espírito para sentir este contato. Porque, meu irmão, Ele não saiu do nosso lado, momento nenhum. Ele não saiu do nosso lado. Essa palavra é para todos. É para Ciro, um cara que nunca ouviu falar de Deus. Ele tinha muitos deuses. Deuses é o que não faltava na Babilônia. Só que teve um que se apresentou para ele e disse, olhe, eu que estou derrotando todo mundo, só porque eu quero que você abençoe o meu povo, porque eu quero que as pessoas saibam quem eu sou, porque eu sei tudo, eu posso tudo, diz o Senhor. E Ele quer se revelar para aqueles que não o conhecem e quer se reapresentar para mim e para você, que dizemos que o conhecemos. Porque o seu Deus, meu irmão, o meu Deus, não tem limite, para Ele não existe impossíveis. Ele não dorme, Ele não se cansa, Ele não está chateado, ele não está ocupado demais. Ele disse que ele é pessoal. Meu irmão, o seu problema, aquela ansiedade que não te deixa dormir, aquela coisa que você não sabe nem explicar o que é, ele está com você. E você faz aquela oração mirrada, dizendo, meu Deus, me ajude, tenha misericórdia de mim. Orando e pensando, Deus não está nem me ouvindo, não está se importando com o que eu estou sofrendo. E Deus está, meu irmão. Ele está se importando, sim. Até com aquele problema pequeno que você transforma grande, Ele está se importando com você. Ele diz que Ele é pessoal. Ele diz que Ele se importa com cada detalhe de sua vida. Ele não está cansado de você. Ele não está brincando com você. Ele não está ocupado com outra pessoa, porque Ele não é igual a mim, a você. Ele é ilimitado. Ele é todo-poderoso. Ele é incansável. Ele é incansável, aleluias. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Revela-nos, Espírito Santo, quem é o nosso Deus. Precisamos. Precisamos. Porque tem hora que Deus não dá para pagar a mensalidade da faculdade, o aluguel. Deus fica pequeno, não dá nem para trocar o pneu do carro. Tem hora que Deus não dá para curar uma dor de cabeça, uma dor de dente, não dá para trazer farinha para minha mesa. Tem hora que Deus fica pequeno. Que Deus é esse? Que fé é essa que eu tenho? O que é isso? Deus não pediu para você crer nele. Ele te chamou. Ele te resgatou. É diferente. Ele deu o filho dele, ele foi e te laçou pelo amor dele. E aí você vem fazer parte deste reino. E quando você entra no reino de Deus, você quer se relacionar com ele como você se relaciona comigo, que sou humano. E você me analisa e você vê a minha capacidade e diz, esse cara tem dinheiro ou não tem, esse cara pode ou não pode, esse cara conhece ou não conhece. Você me limita? Como eu posso fazer isso com Deus? Se você foi chamado para este reino, neste reino a moeda é fé. E a fé não limita Deus. Não importa o tamanho do seu problema, Deus não está cansado. Deus nos fala hoje, eu estou perto, muito perto. Agora o seu culto ou o seu voo vai ser diferente. Dependendo da sua vontade de conhecer o comandante. Porque o seu barco, o seu avião, tem um comandante. Ele está na frente. Não pense que está à toa. Não é porque você não enxerga ele. Não é porque você só sabe que ele está atrás daquela porta. E se o avião não caiu, está tudo bem. Não é por isso. Não é por isso que a sua vida vai bem ou mal. Ele está no comando. Ele está no controle de todas as coisas. Agora, se você fizer como aquele garoto, eu quero ver o comandante. Você vai ver o comandante. E é isso que vai fazer o nosso voo, o nosso culto diferente, ou a minha vida diferente. Porque este voo tem um rumo, tem um comandante, e eu preciso conhecê-lo. Porque afinal a minha vida está na mão dele, ainda que eu não o conheça. Mas se eu o conhecer, se eu o conhecer, minha viagem será tão diferente. Será muito diferente. Muito diferente. Aleluias. Pois é, meus irmãos. Ele conhece tudo. Ele está em todos os lugares. Ele pode tudo. Esse é o nosso Deus. Ele pode tanto que ele escolheu se revelar para mim e para você, pequenos como somos. E ele se diminuiu e se tornou homem, veio aqui e morreu. Fez tudo, deu exemplo e te disse, há uma saída, sou eu, Jesus. E ele quer te dar uma saída. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer dar um sentido para as nossas vidas. Foi isso que ele veio fazer aqui. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio para isso. E ele hoje está, de novo, se reapresentando, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que te conhece profundamente. Salmo 139 diz que o Senhor nos conhece no momento em que somos tecidos, formados no ventre de nossa mãe. Ele nos conhece do jeitinho que somos, como nem nós nos conhecemos. E mesmo assim Ele nos ama. Amor incomparável, inigualável. Ninguém ama assim. Ninguém ama assim. Eu gostei do versículo que nós lemos no início, Isaías 45. Eu gostei da versão dele na linguagem de hoje. Diz o seguinte: eu, somente eu, sou o Senhor, e não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou forças para lutar. Embora você não me conheça, eu te dou a vitória na mão. Sou eu que faço você amanhecer todos os dias. Sou eu que faço você enfrentar e passar pelo resfriado. Sou eu que faço você passar, enfrentar a injúria, a calúnia, a humilhação, a fome. Sou eu que faço você atravessar todo o deserto. Sou eu que faço, ainda que você não me conheça. Eu estou na tua vida, toda ela, ainda que você não reconheça. Por toda ela, nenhum dia está escondido para mim. Diz no Salmo 139 que todos os meus dias antes de acontecerem já estavam escritos no teu livro. E nem por isso, nem porque estavam escritos, Deus foi dominado, Deus foi limitado, e Ele está impedido de mudar a sua história hoje. Porque Ele sabe tudo, mas o saber tudo não domina o Senhor, Ele domina o saber tudo. Ele saber do teu final não impede, Ele conhecer a tua história não impede dele interferir e mudar ela. Pela Bíblia está cheio, a Bíblia está cheia de histórias de homens como eu e você, que oraram a um Deus pessoal, e esse Deus respondeu, e ele mudou até mesmo as suas decisões, porque Deus é justiça também. Por diversas vezes o Senhor nos condenou, e por diversas outras ele usou do seu amor e misericórdia, e mudou a sentença que estava sobre nós. Porque Ele, através do Seu Espírito, me convenceu, convenceu a você de que estávamos errados. E nós nos arrependemos no Senhor, e Ele mudou o que estava determinado para nós. O castigo que estava determinado para nós foi mudado. Mudado, porque o Senhor nos quebrantou e nos fez mudar de direção. É esse Deus que servimos. É esse Deus que quer estar presente em nossas vidas. Ele conhece você do jeito que você é. E você o conhece? Você deseja conhecê-lo? Porque ele não quer ser o comandante atrás da porta. Ele quer ser o comandante que tira foto com o garoto, que mostra para ele o seu poder. Aquele garoto ficou perdido num monte de botões. Ele não fazia ideia para que ele servia, mas ele confiava no comandante. E o seu comandante quer te revelar, sabia? Quer te mostrar um bocado de coisa que você desconhece. E quer dizer para você, ou quer fazer com que você se sinta seguro. Se sinta de maneira tal que você tenha uma viagem tranquila. Acreditando que o seu comandante cuidará de tudo para você. É isso que ele quer para mim e para você. De verdade. Vamos parar de fugir de Deus? Ele não vai parar de nos perseguir. Ele não vai parar. Ele não desiste de nós. Ele não vai desistir de mim e de você. Ele vai continuar se revelando para nós. E se hoje não foi suficiente, amanhã virá. Ele não vai desistir de mim e de você. Ah, mas se você quiser hoje, hoje tudo pode mudar. Eu não sou determinista, não vim aqui para dizer que amanhã é assim, hoje é assado, não. Mas uma coisa eu posso dizer. Eu posso dizer até onde me foi permitido. Se você quiser hoje, tudo pode mudar. Isso eu posso garantir. Não apenas pelo discurso, porque estou aqui à frente, mas porque creio de verdade. Isso para mim é natural, porque o Senhor me falou de pertinho. Então eu posso dizer para você. Eu não estou me fiando na minha palavra, na minha capacidade, nos meus poderes secretos ou ocultos. A verdade é que ele se revelou para mim e ele me disse que se você quiser hoje, o seu culto pode ser diferente, o seu voo pode ser diferente. Ele disse para mim que se eu quiser, tudo pode ser diferente. Porque embora eu não o conheça, ele me conhece e ele sempre esteve comigo. Não me abandonou hora nenhuma. Mas hoje a minha viagem pode ganhar qualidade. Ela pode ser muito melhor do que já foi. Porque eu posso conhecer o comandante. Eu posso descobrir mais dos seus poderes. O que são aqueles botões todos que controlam tudo? Ele pode me mostrar. E aí, a minha viagem vai ser muito menos turbulenta. Porque pode tremer lá fora, mas aqui dentro eu vou estar seguro, porque eu vi o comandante. Abre nossos olhos, Senhor, para que possamos te ver, porque para o Senhor não há impossíveis, não há limites para o Senhor. Eu me envergonho, nós nos envergonhamos de ter dado limites ao Senhor. Porque nos desdobramos em te conhecer e vimos a igreja e prestamos culto. Mas tem um momento que a gente quer te diminuir, Senhor, e a gente quer dizer para o Senhor. E a gente vive como se o Senhor não fosse poderoso. Como se o Senhor não fosse poderoso o suficiente para mudar todas as coisas. Ou que o Senhor estivesse desatento a alguma coisa que acontece em minha vida. Deus não está vendo isso? Deus está ocupado. Tem gente muito melhor do que eu. Deus vai se preocupar com coisas pequenas? Pois é, esse Deus aí não existe. Esse Deus limitado não é ele. Ele é o Deus que pode tudo. Ele é o Deus que sabe tudo. Ele é o Deus que está em todos os lugares. É esse que nós servimos. E meu irmão, a moeda é fé. Não dá para se relacionar com ele com outra coisa. Ou crer, ou crer. E até para crer ele nos ajuda. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Outra coisa. Ele nos chamou para sermos testemunhas. Você sabe o que é uma testemunha? Alguém que estava presente. Eu fui testemunha de alguns casamentos. Eu estava lá presente. Alguns eu fui padrinho, até assinei. Outros eu estou só na foto. Mas eu fui testemunha. Eu estava lá. Ele nos chamou para mostrar a quem não está lá, ou melhor, a quem não está aqui, que existe um Deus diferente. Existe um Deus presente. Existe um Deus que estoura muralhas, que destrói inimigos. Eu posso não ter nada, força alguma, mas ele vai e vence por mim. E ele me chamou, chamou você. Aí que está o segredo, ele nos chamou. Eu disse que ele é um Deus pessoal, com certeza. Mas ele chamou a igreja para ser testemunha. E a igreja não sou eu sozinho. Igreja só é igreja se tiver mais um. E é juntos, que seremos testemunhas desse Deus. Testemunhas para este mundo. Vimos fotos, ouvimos histórias de vidas muito difíceis. Pessoas que têm uma vida muito difícil, muito pior do que a nossa. Mas Deus está com eles. Está com eles desde sempre. Está conosco. E Ele está mudando a história deles e está mudando a nossa história também. E Ele nos chamou para juntos, sermos testemunhas dEle. Alguém que vive com Ele, anda com Ele, conversa com Ele, ouve a Ele, obedece. E aí conta o que viu, conta o que ouviu, conta o que viveu para outras pessoas. Ele nos chamou para isso. Aleluia. Foi para isso que o Senhor nos chamou, meus irmãos. Porque Ele quer ser um Deus de perto e não de longe. Ele quer ser um Deus de perto. Hoje, você que não conhece a Cristo ou nunca o confessou, se você quiser usar a oportunidade, você fique à vontade para levantar sua mão e dizer: eu aceito, eu me refaço, eu me entrego, eu conheço e reconheço esse Deus que foi falado aqui hoje. Porque, embora você não o conheça, Ele é quem te dá força. Foi Ele que te fez chegar aqui. E hoje você tem a oportunidade. Hoje é o dia da mudança. O dia em que a sua viagem passa a ter sentido. Hoje é o dia da minha mudança. O dia em que eu reconheço que existe um Deus Todo-Poderoso em minha vida, com quem eu tenho que conviver todos os dias. Porque parece que certa época de minha vida, em certo momento, Ele foi sem tamanho. E depois Ele encolheu, diminuiu, ficou pequenininho do meu tamanho. Mas aí o Senhor vem e se mostra de novo para mim e diz: sou eu, o Todo-Poderoso. Sou eu que estava com você e estou agora. Sou eu que despedaço. Sou eu que destruo, sou eu que construo. Sou eu que elejo, sou eu que chamo, sou eu que te dou força. Sou eu que te unjo. Ele vem e me diz isso hoje. Esse é o convite. E esse convite, meus irmãos, é um convite alegre. Porque se você não sabe, se eu não sei, se não aproveitamos o tempo todo da abundância do Senhor, da vida abundante que Ele comprou e nos deu de graça, Ele hoje quer com festa. Com festa te dizer: olha, tem algo melhor. Eu posso colocar um sorriso no seu rosto muito melhor do que esse sorrisinho que você está aí apresentando hoje. É para isso que Ele nos chama hoje. Para mudar de vida. Porque Ele não mudou. E se a gente mudou, a gente precisa mudar de novo. Mudar para ficar mais parecido com Ele. Mais condizente com o Deus que a gente serve. Então foi para isso que Ele nos chamou hoje aqui. Porque Ele sabe que Ele não mudou. Está até escrito que Ele não muda. Mas a gente insiste em mudar Deus. A gente quer mudar todo mundo, menos a nós mesmos. Até Deus a gente quer mudar. Mas hoje Ele diz: olha, vamos mudar. Vamos virar esse jogo. Porque tudo é diferente. Vocês enxergam de um jeito, eu enxergo de outro. Salmo 139 diz o seguinte: os seus pensamentos são muito mais altos que os meus. São muito numerosos. Eu não consigo alcançá-los. Aí Ele vem e manda Jesus. Aí Ele começa a falar. Aí Ele fala por parábola, para ver se o povo entende. E Ele vive aqui, Ele dá exemplo, Ele mostra como é que se faz, para poder a gente perceber. E depois Ele vai embora e deixa uma igreja, as testemunhas. E aí vem testemunha atrás de testemunha. E olhe nós aqui, estamos aqui, as testemunhas. Então é isso que o Senhor faz. Então hoje, eu quero convidar vocês a ficar de pé. E nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar por nós mesmos. Vamos orar para que Deus faça essa mudança em nós. Para que nós reconheçamos quem Ele é de verdade. E o conheçamos também. Porque a gente tem que conhecer dia após dia. Tem que conviver. Isso vale para mim e para você. Todos nós precisamos conhecer esse Deus de perto. Porque a gente acha que Ele está longe, mas Ele não está longe de nós. A gente acha que Ele foi descansar, mas Ele não descansa nunca. Ele não sabe nem o que é isso, o cansaço. Né? Só tem um registro na Bíblia que foi depois da criação, né, que o Senhor tirou o sábado para dar exemplo para os homens que não podia trabalhar ininterruptamente. Glória a Deus. Senhor, queremos te adorar. Eu quero te adorar hoje diferente, Pai. Eu quero te adorar diferente do que eu te adorei há uma hora atrás. Porque talvez há uma hora atrás eu te enxergasse menor. Eu não te enxergasse do jeito que o Senhor é. Há uma hora atrás eu achava que o meu problema era muito difícil de ser resolvido. Eu achava que o meu avião tinha um piloto, mas eu nem sabia quem era. Eu não sabia quem era esse comandante. Eu não sabia de suas qualidades, eu não conhecia os seus poderes. Eu não havia sido apresentado a ele pessoalmente, mas agora eu quero te adorar diferente porque eu te vejo. Eu te vejo agora diferente, Senhor, porque o Senhor me faz enxergar. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que está em todos os lugares. Um Deus que me ama do jeito que eu sou. Um Deus que não desiste de mim, um Deus que não me joga fora. Eu quero te adorar assim, meu Senhor. Um Deus que deu a sua vida por mim. Um Deus que não tem limites para quem não há impossíveis. Até para mim, miserável pecador. O pior de todos. O Senhor veio para mim. O Senhor morreu por mim. O Senhor fez tudo por mim. Eu não posso mais viver uma vida achando que o Senhor não é capaz de pagar o meu aluguel. Que o Senhor não é capaz de curar a minha doença. Que o Senhor não é capaz de me dar um casamento. De mudar a minha vida. De botar um sorriso em minha boca. De tirar essa depressão de dentro de mim. Essa morte. Porque o Senhor pode. Porque o Senhor diz que o Senhor está comigo. É o Senhor que me dá força. É o Senhor que me unge. Eu te adoro, Senhor. Reconheço o teu senhorio sobre minha vida. Recebo o teu governo sobre minha vida. Eu quero o teu governo, Jesus. Porque essa foi a tua boa nova. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E eu quero esse reino sobre minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu preciso. Eu preciso, meu Pai. Obrigado porque o Senhor me aceitou. Obrigado porque eu sei que não merecia, Senhor, nem mereço. Mas hoje eu posso te adorar diferente, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que morreu por mim. Tu és o Deus que não me abandona. Como poderia eu não te adorar, não te louvar, não te reconhecer, Senhor? Vem e muda a minha vida, Senhor. Muda as nossas vidas, meu Pai. Porque eu não vou sair daqui como eu entrei. Porque hoje não foi mais um culto tranquilo. Porque hoje eu vi o comandante. Porque hoje eu vi o comandante. O comandante se revelou para mim. E ele é lindo. E é um Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Pois é. Ainda que eu não te conhecia, Senhor, o Senhor estava comigo. O Senhor me deu força e o Senhor me trouxe até aqui. Com certeza o Senhor me levará até o local onde o Senhor determinou. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Obrigado, meu Pai, pelo teu amor. Obrigado pela tua declaração de amor. Porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso que já declarou o seu amor por nós. Mas o Senhor insiste em falar de novo. E outra vez, e novamente. E no outro dia e depois, porque a gente esquece. Aí o Senhor vem e se declara de novo. Sou eu, olha eu aqui. É o Senhor na sua vida, na minha vida. Aleluia. Eu reforço o convite, se alguém aqui hoje publicamente quiser oração, entregar sua vida para Jesus, para esse Deus presente, ainda que você não conheça, Ele te conhece, viu? Desde quando? Antes de você nascer, Ele te conhece. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado de verdade, aleluias. Glória a Deus. Bem, queridos. Perguntar se alguém foi abençoado hoje à noite. Dispensa essa pergunta, né, amados? Vamos sentar um pouquinho. Já tem alguns avisos para a gente terminar. Bênção, palavra maravilhosa do Senhor para nós. Que Deus continue abençoando a vida de Cláudio. Meus irmãos, o nosso retiro de carnaval está bem próximo. Vamos lá, amém? Para quem não sabe, o Ru daqui é amém, viu? É uma nova linguagem, é um dialeto. Então, você que já se inscreveu, precisa procurar Silvinha e Cezinha para efetuar o pagamento. Você que ainda não se inscreveu, nós temos como opção para você